para o Taxel Azul 2712, estamos com 63 a bordo, com 2 horas e 50 alterna Salvador. 2712 autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, táxi Índia, no ponto de espera China Torre, 118, decimal 6, ajuste na 011. Gente, autorizado então para a pista 10, parte 3, parte 1 e Índia, lá em a torre 1862. Queria confirmar se já fomos autorizados na Conde 1 Alfa. A 2712, aguarde o instante, ok? Iremos assinar novamente com o controle. Tá, ok, obrigado. Aguardando a confirmação, então, a 2712. Mais um minuto. Agora. A 2712 autorizada. Saída Conde 1 Alfa, permanece curva à esquerda após decolagem. Conde 1 Alfa, então curva à esquerda após decolagem. Obrigado, 2712. A 2712, mantenha a posição por gentileza. Estamos em coordenação com a Infraero devido a obras sobre a mesma. A gente está aguardando a liberação da pista, ok? Mantenha a posição. Caso possível, informa se tem condição de decolagem da pista 17. Só um minutinho, então nós estamos em uma certa posição e vamos avaliar para a 17. Sim. Obra 06, número 2, Natal, prepare a saída Momo, transição de Lube. Obra 06, acionamento a critério. Para o taxa 1869 com 179330, confirme. A 2712, prossiga. A 2712, mantenha escuta, estamos em coordenação com a Israel. O Azul 2712, a última informação que tivemos da Infraero, devido ao buraco que já foi tampado, não teria nenhum impacto, ok? Então, desculpa o atraso, reautorizado o táxi via Alfa, quais são, via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera chama a torre, 118, decimal, meia dúzia. 1869, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10. Via parte 1, taxiway Índia, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6. Via parte 1, de ponte 0,262, na torre 869, boa. Tá 3897, pronto, cópia. Tá 3897, autorizado Guarulhos, GPS Luna 0, após Taubaté, nível 320. Decola da 120, primeira curva à direita, segue perfil de saída. Sambo 1, Leda, Motiva, aciona 5004, controle 119, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, via 310, assiste a Taubaté, nível 320. Decola 5-0, primeira curva à direita, saída Sambo 1, Leda, Motiva. 5004 transponder, o controle 119, decimal 80, até 3897, no portão 09, está pronto para o pushback e a Paraná. Ação 3897 no 9, autorizado. Pushback e acionamento, reporte rápido. Autorizado para acionamento, 3897. São Salvador, gol no 645, para pushback e acionamento. Para cópia, desculpa, para cópia 400 Vitória, 6-3. No 645, boa noite, é o número 2. Prepare a saída, Sampo 1, Leda, Doppler. Estou no Leda Doppler pro gol 1-6-4. Cobra 06, pronto, cópia. Cobra 06, autorizado Natal, repisolou 44, após conforme rota, nível 250, decola na 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição de Lube, aciona 5566, controle 119, décima 8. Cobra 06, confirma o nível copiado? Cobra 06, para o início de táxi, chame a torre. 118 decimal 62, informe o POB e a autonomia. ...69, inicialmente mantenha o voo de espera, já está saindo das condições da pista, não é isso? É, falou, nos passou que estava normalizado. Ok, a pista está praticável, a pista está praticável. Inicialmente, de acordo com a infraero, a pista está praticável, está operacional. Só que há alguns buracos na pista, já foi tapado um, mas existem mais dois. Então inicialmente vai manter a posição e aguarde para novas informações. Tem previsão? Eu não tenho previsão. Aço 27 no 2, já escuta da torre? Escuta 27 no 2. O 1127 no 2 teria condições de decolar da pista no 7? Afirmativo, tá? Só me dá só um minuto. Gente, então reporte se tiver condições, porque até o presente momento ainda não temos uma confirmação sobre a praticabilidade da pista. Tá, tem uma coisa, nós estamos avaliando aqui já. Os 27 no 2, então mantenha, escute e aguarde. Vai aguardar o azul 27 no 2. Cobra 06, mantenha o ponto de espera da hotel. O 1869 teria condições de ingressar via Charlie, ingressar na pista, liberar na Bravo, regressar para o ponto de espera e fazer o 180 e manter o mesmo? Ingressa na Charlie, como é a instrução? Então ingressaria na Charlie, faria o contorno, sairia pela Bravo, voltaria pro ponto de espera, faria um 180. Bom, afirmativo. Gente, graças. Azul 2712, ingressa na Taxiway Charlie, reporte na Bravo. Ingressar na Charlie, reporta na Bravo, o 2712. O Azul 2712, desconsidere a instrução, autorizado alinhar e manter pista 10. Tá, ok, então, pronto. Agora estão ali mantendo 10, é isso que o 2712? Afirma, acabamos de receber a informação que está autorizado a utilização da pista 0028, então autorizado alinhar e manter pista 10, aguardando autorização para decolar. Nós vamos configurando para decolar da 10 e prosseguindo aqui aguardando a autorização. Gente, cobra 06, autorizado o cruzamento da hotel na Taxiway Delta, reporte. Nível 360, decola na 10. Primeira curva à direita, segue perfil de saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Aciona 5007, controle 119.8. Autorizado para a Vitória, que é seu 360, e a Pesulu 44. Decolando destino 0, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Transponder 5007 e o controle de 1998, o voo 641. Voo no 645, atendimento correto no 7, reporte para o postilhar de funcionamento. Camara, voo 641, obrigado. 1909, hoje já tinha metro 909. Gente, ele vai falar já o 1709. Então 3283, devido ao congestionamento do ponto de espera, aguarde mais 2 minutos 40. Aguarda, 3283. Cobra 06, autorizado ingresso via Juliette até o ponto de espera, no ponto de espera, reporte pronto na minha escuta. Bom, 869, autorizado alinhar e manter pista no 0. Ali manter pista no 0, boa noite, 96. Boa noite, 69. Foi 712, decolada 1096, chame controle Salvador, frequência 1119, destino 80. 1980, azul 2712, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2712, decolado, ponte 1-alvo. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída coral 1-alfa para nível de voo 1170. Sua nossa saída é ponte 1-alfa. Conde 1 no alfa, corrigindo. Não, Conde 1 no alfa para 170, o azul 2712. Quando o Oroxanar 6259? Oxalá M259, aguarde um instante, cópia. Prepare seu voo no transição, um ótimo aí. Certo, Tereza, nossa escuta pronto, cópia. O gol 1969 autorizado, decolagem pista 0, vento 090 graus, 099. Oi, boa noite, 3897.0 da 100. Confirma a instrução, foi para o gol no 869, livre decolagem? Sim, no gol 89. Autorizado, decolagem pista 0, vento 090 graus, 099. Decolagem pista 0, gol no 869. Até, pronto, cobre. Oxalá 6259, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída, São Vô 1, Leda, Motiva, aciona 5005, controle 119, decimal 8. Autorizando Guarulhos 360, decola da pista 10, efetuando primeira curva à direita na saída Sambo 1, Leda Morte, da Uniforme Zulu 10, até Taubaté. 5005, ao transporte, 198 ao controle. Oxalá 6259, cotejamento correto, rebote para o pushback e acionamento. Camarada, senhoreta. Voo 1869, decola 220, chame controle Salvador na frequência 1119, decimal 80. 1980, gol 1869. Está cruzando 2000 pés. Volo 869, contato radar, suba via, saída Arbo 1 para nível 360. Arbo 1 para o 360, gol 1869. autorizado a decolagem pista 0, vento 100 graus, 099. Decolagem pista 193 a bordo? 3283 autorizado, táxi até o ponto de, até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, ajuste 0012, morro. Juliette, prossiga. Serra Delta Juliette no Pátio 4, autorização de reboque para o Pátio 3. Gente, Serra Delta Juliette, autorizada até interdição 8, reporte na interdição 8. Delta Juliette, autorizada até a hora, se encontrar na hora. Tan 3897 decolou os 22, chama controle 199 desse 18 Volvo. 198, pode. Boa noite, Tan 3897. 3897, boa noite, contato radar, suba via, saída Sanvo 1 para o nível 320. Sanvo 1, 320. Controle autoriza Elefa para o gol 869. Autorizado, 869. Elefa na proa, obrigado. Zero meio, autorizado de colapso no zero, vento 1, 10 graus, 08 noite. Conheço a autorizada linha e mantém pro no zero. É proteção, voo, o 3897. Tá, obrigado. Dona 96, aproxima e passa, pode ir. Quanto é o negativo, para 2 mil pés, autorizado final LS. Reporte no localizador estabilizado, gol 96. 7 com 11, 2 mil, para estabilizado, LS, da onda, gol 96. Zero meio, agora sim autorizado, decolagem, piso 90, vento 110 graus, 099. Juliette na ótica para ingressar na piscina. Espera pronta, tá? 3283. Beleza, 3 da TAM, é a torre? Ok. De acordo com a última informação, o CGNI está em contato com a minha a chefia aqui do destacamento para uma última posição para a decolagem do senhor, ok? Inicialmente o senhor vai manter a posição devido a estar impraticável aí o primeiro terço da pista, está deve. Oi, isso é a Delta Juliette na Oscar. Dobra 06, decolada aos 25, chame o controle, frequência 119, décima 8. Controle, boa noite, cobra. Isso é a Delta Juliette na Oscar, prossiga. Autorização para continuar o reboque até o parque 3, via 35. Isso é a Delta Juliette, autorizado, ingresso na pista 97, reposto de van na Quebec. Sérgio Juliette, importada de 60 de Ivana Quebec. Corre 3223. Controle, boa noite, cobra 06. Cobra 06, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 250. 250 via Momo, cobra 06. 59, quase pushback star up, thank you. Confirme quem chamou pro push? Oceané 6259, request pushback and start up. 6259, stand by for pushback setup. Do we have a problem here on the runway? There is a hole. Infraero is checking the situation. So, to see if the runway is ready to operate or not. Stand by just for a moment to push back. Okay, stand by, Oceané. 6-3-6-3-7-9. Salve Salvador, gol no 645, para pushback, funcionamento, posição 7. Gol no 645, a mesma situação que eu passei pro Oceané. Aguarde um minuto pro push, tô sentindo que o senhor está pronto, porém estamos com um problema aqui na pista, que no groove da pista abriu um buraco. Aí a Infraero está fazendo check na pista para ver se a pista é operacional ou não. Aí nós estamos aguardando aqui a posição da Infraero para a gente poder liberar. Para até que evite dos senhores ficarem acionados muito tempo assim no ponto de espera aguardando. Então posso um minutinho aí só pro pushback? Assim que eu tiver a posição eu passo aí pro, pros senhores aí, só um minuto. Sente aguardando. Oi, 3223. Nós não podemos poderia confirmar novamente a informação, tá? Eu gostaria, eu não entendi quando o senhor falou o motivo pelo qual a gente não pode decolar. De acordo com o Infraero, a pista, o primeiro terço da pista está impraticável, ok? Sim, eu tava... Se o senhor tiver condições de decolagem, o senhor pode decolar do segundo terço da pista. Mas isso é o senhor que vai decidir. A Torre Salvador não tem jurisdição para decidir isso. E isso é com o senhor, que é o comandante da aeronave, se tiver condições de decolar da, do segundo terço da pista. De acordo com a Infraero, o primeiro terço está impraticável. Recebi a informação do CGNA que a pista está impraticável para o pouso e praticável para a decolagem a partir do segundo terço. Isso dependendo se o piloto quiser decolar ou não. Tá. Agora eu compreendi. Ah, essa interdição do primeiro terço aconteceu mesmo. Agora, decolou na pista completa, não foi? O 966 estabilizado no LS, dá um zero. O 966, prossiga, é a torre. Tá estabilizado, né, aliás, dá um zero. O senhor está ciente da impraticabilidade da pista? Da pista? Negativo, foi dado pra gente, tava praticável e passar pra torre aí na final. Tá, negativo, a pista está impraticável para o pouso, mantenha 2 mil pés e chame agora o controle, 119-18. Se mantém, então chama 198. Então 3223, pode prosseguir com a informação. Não, a pista ficou impraticável a partir depois da decolagem do Brasil, da Brasil. Agora, tá? Ok, suba para 2 mil pés e efetue a espera no Índia Serra. Aguardando a liberação. Não, fazendo o iniciando de espera no Índia Serra, agora 966, 2 mil pés. Até algum... achado quando vai ser liberado a pista, alguma... Não, ainda não temos nenhum estimado ainda, a gente está aguardando aqui a torre em contato com a Infraero, aguardando esse estimado. Certo. Então, 3897, chama o centro Recife, frequência 12835, alterne 251. 2835-2600, para pouso. No caso, não tem a sinalização da cabeceira de locado nem o pré-notam e praticável para decolagem a partir do segundo terço para decolagem com o piloto informando que tem decolagem. Nesse caso, o senhor informando que tem condições de decolagem do segundo terço, o senhor decola a partir do segundo terço. O senhor entendeu? Exato. Isso é uma condição que eu também não tenho como ajudar o senhor. Porque é uma informação que eu tenho que ter o pré-notam, eu tenho que ter uma cabeceira deslocada, o primeiro terço, que são mais ou menos uns 800 metros de pista, de 800 a 1000 metros, né? Então, inicialmente eu não tenho condições de informar mais nada para o senhor, somente essas informações que a Infraero me passou e também o CGNA me passou, juntamente com o supervisor da Infraero, entendeu? Vou falar com a empresa aqui, porque conheço que é um aqui com 300 sem problema. O senhor tem condições de ingressar via pista e voltar na Taxi Índia? Não, eu vou ter que fazer isso. Agora só um pouquinho, vou manter um pouco a posição, estou em contato com os pássaros, tá? Obrigado pela atenção. Sonho 3283, são quantos metros, menos 800 metros aí? 3x3, a Infraero informou que pode fazer um fome para que o senhor passe a parte interditada e decole. O senhor tem condições? Negativo. Sim, está 3283. Eu quero saber para informar para o espaço. Quanto menos a menos é que a pista está sem, porque a empresa não está sabendo disso, entendeu? Então eu quero saber quanto menos. Então, a informação de impraticabilidade foi passada há pouco tempo, porque a Infraero necessitou fazer uma manutenção na pista e a situação da pista estava numa situação pior do que o esperado. Então foi necessário impraticabilizar. A Infraero impraticabilizou a pista para pouso e para decolagem somente a partir do segundo terço. Foi a informação que foi passada para a gente. Então, o primeiro terço, então se a pista tem 3.000, são 1.000 metros a menos, não é isso? Exatamente, em torno de 1.000, exatamente os 800 metros. Tá bom. Já te chamo, mas não tem condição de decolar. Gente, na 3283, necessita ingressar na pista para taxiar até e retornar ao gate ou manter a posição? Não, eu não tenho mais um coordenado. Continua a ascensão ao nível de voo 170, o serviço radar está terminado. Chame Aracaju agora na frequência 120.3, azul 2712. Então, a informação que nós temos, que a Infraero passou pra gente, é a seguinte. Para a pose, como o buraco é bem ali no grooving da pista, na área de toque, para a pose a pista está realmente ali impraticável e não há possibilidade. Porém, para a decolagem, a decolagem está liberada a partir do segundo terço, teria que usar dois terços da pista, ou seja, 1.000 metros iniciais da pista estariam interditados. Essa é a informação que nós temos até o momento. Estamos ali aguardando aí, em coordenação junto com a Infraero, para checar aí como vai ser realizado essa operação, entendeu? Se vai ser necessário um follow-me e para dizer até que ponto pode ser iniciada a decolagem, aí nós estamos em coordenação. Perfeitamente, meu amigo. Na sua escuta, muito obrigado pela explicação. Real Oceanário 6259. Prossiga. Ok, só para informação, se for decolar usando o... Seria via Taxiway Delta ingresso, haveria possibilidade de pessoal abrir aqui track, ou seria que decolar a partir da interseção Delta? Se tiver condições da interseção Delta, eu acredito que não há interferência. Eu posso chegar a qualquer hora, se eu tenho condições? Então, a gente está fazendo aqui, checando nossas análises, para ver se dá para fazer via interseção Delta. Ou, se pudesse fazer um backtrack ali até mais ou menos a metade ali, entre a área de toque e a metade entre a Delta, a gente talvez tivesse condição. Tá, eu tô ciente, porém, eu vou entrar em contato com esse aero e vou tentar coordenar um follow-me. Pra ver se eles fazem um follow pro senhor, pra ver se eles indicam ali até que ponto pode ser usada. Eu acredito que seria antes da Delta. Acredito que 1000 metros ali seria antes da Delta. Mas eu vou entrar em contato e vou tentar fazer essa coordenação, já tá aí pra ela. Tá certo, obrigado. Minha mira, estou autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, bom, não é minha mesa. Boa noite. O 966 chega no centro Recife, frequência 12685, alterne 125 decimal 45, voo no 966. 2085, 2545, 9966, boa noite. Boa noite. Frequência controle fone 121 decimal 1. Vamos 3283, táxi via Alfa Juliette para o portão... Portão meia dúzia. Meia dúzia. Mantenha antes da Juliette inicialmente e vou fazer a coordenação do seu retorno junto ao corno, hein, cara? Não compreendi, 3283. Táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette, 3283. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3283. Pronto, o 3283 foi definida a sua posição no pátio. É a 62, é a mesma que saiu. É Alfa Juliette para o 62. Alfa Juliette 62, é 3283. Prossiga. Pode ligar aqui no meio, por favor. Vou coordenar o pé ligador, só um minuto. Salvador, o Xené 6259. Prossiga. Nós temos condições de decolar a partir da interseção Delta. Xené 6259, mantém a posição. Aguarde a nova coordenação junto ali o pessoal que está fazendo a obra ali na pista. Aguarde só um minuto. Sim, gente, obrigado. 099. Chegou no 099. A organização com fim de falar para São Paulo. Sim, chegou no 099 para com fins autorizados, via Peugeot 21. Nível de voo 360. Saída Arbol 1, transição Elefa, Elefa posição Nítibo, onde irá interceptar o Peugeot 21. Da coluna Fistuma 0 com primeira curva à direita. Acione 5034, controle Salvador pela frequência 119.80. Autorizado com pins nível 360, na Peugeot 21. A saída é Arbor 1, transição Elefa, pós Nítibo, intercepta Peugeot 21. Decola 1-0, com uma primeira curva à direita, o transponder 034, controle Salvador 198, gol 1099. Fora 099, cotejamento, está correto, posição 04, chame pronto. Ok, só confirma, a decolagem vai ser a partir da Delta? Até o presente momento, a gente ainda não tem essa informação. Está sendo aqui analisado pela Infraero e os órgãos competentes. Então, mantenha escuta com gentileza e aguarde novas instruções. Ok, aguarda novas instruções. Voo 099. Salvador, o azul 2781. O pátio de cartas, o pátio 3, por puxar em acionamento. Azul 2781, já copiou com sol? Gente, azul 2781, autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível de voo 160. Saída Arbol 1, transição Elefa, Elefa posição Nítibo. Considerando, Arbol 1, Elefa, Elefa Upiló após DCT Conquista. Decolando a pistola 0 com primeira curva à direita. Transponde 5096. Controle Salvador, pela frequência 119.80. Nítibo autorizado 160 Salvador, perfil da Arbor 1, decolando 1-0 com curva esquerda, após Elefa, Obló, Vitor, Charlie Oscar. Transponde 5096 e o controle 198, azul 271. Caso 2781, Arbor 1, transição Elefa com primeira curva à direita, e nível 160. Direito, nível 170. 27 turno, cotejamento está correto, aguarde painel de push. Aguardando. Tempo previsto estimado para o push do 271? Não, ainda não temos um estimado. Por gentileza, mantenha escuta agora. Poxa, né, 6259, na escuta? A escuta prossiga. Gente, como tem condições de decolar ali a partir da Taxiway Delta, faça o pushback com a cauda para Índia, ok? Faça o pushback com a cauda para Índia, você vai taxiar via Alfa até o ponto de espera da Delta. Gente, então vamos fazer o pushback com cauda para Índia, vai taxiar via Alfa. Poxa, né? 63-6259. Fico mais na chuta? Na chuta, prossiga. Então faça o pushback normal. Normal, a viatura da Saera vai fazer um follow pra você até ali aonde a pista está operacional. Pra até que tenha um pouco mais de pista aí pra sua decolagem. Então faça o pushback normal. Nós vamos coordenar o follow, como havia dito antes, e até a parte ali que passar da obra. Passar da obra, aí ele vai livrar a pista e o senhor vai ter a livre decolagem. Gente, então a gente vai ingressar pela cabeceira normalmente e vai tentar o travesseiro na pista, é isso? É, pela pista, sendo guiada pelo follow-me da Infraero, até ali depois da obra. Gente, então, obrigado. Manoel? 2781 na escuta? 2781 na escuta. Você copiou como vai ser feito ali a decolagem do Avianca? Então, como os primeiros 1000 metros da pista estão impraticáveis, devido ali um buraco ali bem na área de toque, no groove, para a decolagem será necessário que o senhor taxie até a cabeceira e siga o follow-me até onde que ele vai, o follow-me vai guiar vai guiar o senhor até a parte onde está operacional a pista. E aí sim, eu acredito que seja ali um pouco antes da Delta. Teria condições? Afirmo, senhor. Só faça pushback de forma normal e chame para o táxi, 2781. Paremos para o táxi, perfeito, da Delta. Diga. É, eu ouvi aí todo o procedimento que o senhor orientou as outras aeronaves. Estamos na sua escuta quando pudermos iniciar o pushback. Gente, o senhor também tem condições de decolar ali um pouquinho antes da Delta? Afirmativo, já estamos fazendo uma análise para isso. Gente, então está autorizado o pushback no 7. E aguarde para o início de táxi, o 645. Ok, está autorizado o pushback chamar para o táxi. Vou 645. Para o táxi né, 6259 com 169 a bordo, autonomia 4 horas e 4 minutos, voltando a posição. 169? Afirmo. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186 para efetuar a coordenação do follow-me até a área praticável da pista. Direita Índia, ponto de espera, torre 186, vai dar uma para a coordenação, né, 6259. Boa noite. Até a saída do PAD 3 e aguarde para prosseguir, 2781. Bom, temos táxi autorizado até a saída do pátio 3 e vamos aguardar antes do ingresso do pátio 1. Quatro. Boa noite, Xené 6259, continuaram no caso próximo para a coordenação. Xené 6259, observe o veículo do follow, me sigam mesmo até a área apropriada para a decolagem. Reporte pronto. Sim, primeiro follow, preparando o follow, Xené 6259. Para o controle. Taxi Pátio Uno em Índia. No ponto de espera, mantém a posição e chame a torre para a coordenação do follow. Atualizado via Pátio Uno em Índia. No ponto de espera, chama a torre 186. Está guardando informações do follow. Azul 279. Salvador, eu vou 1645 da Plano Potáxi, no PLB 140 a bordo, 3 horas e 28 minutos de autonomia, Dena Galeão. Uno 645, táxi via Pátio Uno em Índia, no ponto de espera, mantém a posição e aguarde a coordenação, chame a torre 186, aguardando a coordenação do follow até a área apropriada para a decolagem. Autorizado táxi via Pátio Uno e no ponto de espera da 1-0, chama 286 para aguardar o seguro polo. Vou nomear para cima. Esperado pela Polo Centro de Negra, de para decolar. Torre Salvador, boa noite, Azul 271, ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera, Azul 271.